ninguém sabe onde eu cheguei. Vivo na sombra como a loba quando amamentou o rei. Passo inspiração divina pro meu caderno de rima. História do mundo ao avesso na fita que rebobina. CD troca de faixa, eu não deixo vinil na caixa. Fogo de artifício explode a cada sample que encaixa. Bumbo caixa, não pare de se mexer. Essa é pra você esquecer o que cê tinha pra fazer amanhã. É o simples no natural, complicado como rap, produzindo instrumental. Mas tal, less versatile, esse é meu recital. Eu sou o poeta e quem me ouve passa mal. Tá bom assim, se tiver pra você, então tá bom pra mim. Cê tá gostando assim, eu tô longe do fim. É o mestre de cerimônias, pensando num plano mestre. Pois não ganha dinheiro fazendo música que preste. Escroques astuciosos querem me passar pra trás. Estoques de golpes novos baseados nos tradicionais. Dou saltos ornamentais pra escapar das farpas. 52 voltas como número de cartas no baralho. Crio o atalho pra sinapse. Essa sinopse te leva ao ápice. Igual atriz barra modelo medindo bunda e seios. Eu meço minhas palavras que é pra nunca fazer feio. Eu quero paz, amor e todo tipo de tambor. Se tentisse sequencia minha dor ou alegria. Acumulo sabedoria com que faço e fiz. Não confio na minha sombra, mas dependo da minha luz pra ser feliz. Só dependo da minha luz, brilhante e radiante. Eu sei do meu valor como se eu fosse um diamante. Eu penso grande, penso demais, portanto penso positivo. E tem que tá na mesma vibe se tiver comigo. A vida é essa, o mundo é esse. Um dia de sol não faria diferença se nunca chovesse. E se isso realmente acontecesse? E se aquilo fosse esse? E se, como se o se resolvesse? Sem desespero, vai no compasso, é assim que eu faço. 1, 2, 3, 4, é fato. Se não entendeu, conta de novo. Porque a vida é um ciclo de velho pra novo, de novo pra velho, de novo. E é novamente o espião mandando a rima sem refrão. E um rumpe na produção, mais uma participação. Vamos ganhar 1 milhão, 1 milhão. Sei não, não sei não. É nóis, é nóis. E você não vai querer estar embaixo. E você não vai querer estar embaixo. E você não vai querer estar embaixo. E você não vai querer estar embaixo. E você não vai querer estar embaixo. E você não vai querer estar embaixo. E você não vai querer estar embaixo. Você não vai querer estar embaixo. Embaixo. Embaixo. Thank you.